Minha vitória tá nas ruas, na selva de concreto. Quero progresso pros preto, progresso. Eu quero cash, din-din, money, la plata. Não quero ver o meu povo catando lata. Gastam milhões em pinturas do Picasso, enquanto nas perifas falta rango nos pratos. A fuga do presídio é pra universidade. Conhecimento é o que transforma em a chave. Batendo de frente com um senhor de engenho, trago a cura em forma de veneno. O griô periférico que não tem o camburão. Aqui não tem brecha pra quem vem na contramão. Muitos e morrer nas vitrines do shopping, sonhando um dia ter um par de Nike choque. Falsa ascensão, capitalismo promove, mas nos guetos pretos continuam pobres. Minas Gerais você encontra escravidão. Pretos como eu vi comendo no lixão. Aécio Anastasia, símbolo da Ku Klux Klan. Corporação opressora que defende o seu clã. Que mata em BH ou no Santa City, na CDD ou no Capão, não é diferente. Escravizador, senhor do engenho, capitão do mato. O século é 21, mas querem você como escravo. Como no passado lotaram os navios negreiros, esqueceram que no meio tinham uma pá de guerreiro. Tenha fé nessa batalha, pois é muita treta. Olhe pra frente, nego, e jamais esqueça. Zumbi dos Palmares, nosso guerreiro não morreu em vão. Que a liberdade tá na mente e no coração. Então se liga, Joe, então preste atenção. Yeah. Tem que guerrear pra não morrer. Tem que lutar pra poder não perecer. Tem que guerrear pra poder vencer. Se prepara pro jogo que pra nós a vida é dura. Tem que trampar em dobro pra quem tem a pele escura. Boa aparência tá escrito no jornal. Povo miscigenado sem conflito racial. Mentira contada pela mídia racista, colocando a verdade no fim da lista. Segregando a criança dentro da escola. Lugar de preto é no carnaval jogando bola. A mulher negra na novela é objeto sexual. Você assiste a tela achando tudo natural. A banana pro macaco no campo de futebol, hashtag em camiseta pra render algum real. Injeção letal no preto limitado, que ainda quer viver como um ser escravizado. Rebaixado, humilhado e sem alma. Não vem com essa conversa me pedindo calma. O moedor de cana hoje tá moendo mente. Tome cuidado pra não moer a sua mente. Meu coração bate como em amistar. Sou descendente de um rei que veio da África. Ao som do berimbau, do toque do capoeira. Peço aos ancestrais pra não fazer besteira. Sou pedra no sapato dos mente opaca, que querem acabar ou destruir a minha raça. Mantenho foco e autoestima em si mesmo, que nada dá errado e vai ser daquele jeito. Atitude positiva e muita garra ancestral, pra zica ir pra longe junto com todo o mal. Só quem é negro conhece a discriminação. Esse é meu canto trazendo a sua redenção. Eu digo isso porque já senti na pele, e também porque eu sou black. Tem que guerrear pra não morrer. Tem que lutar pra poder não perecer. Tem que guerrear pra poder vencer. Tem que guerrear pra não morrer. Tem que lutar pra poder não perecer. Tem que guerrear pra poder vencer.